intrigato. Eu não quero sustentar o sistema integrado. A tarifa tá alta, não me sinto sossegado. Eu não quero sustentar o sistema integrado. O inverno é terrível com a janela fechada. O latão tá lotado e a passagem é uma facada. Quero comprar um Fusca, um Chevette ou um Furgão. Bicicleta, qualquer coisa pra não dar mais de latão. A tarifa aumentou, nós não nos esquecemos e o povo se revoltou. Tarifa abaixou, aumentou de novo. Eu adoro andar de...